Ficheiro 21, página 209, novo capítulo. Sabes ir ter lá a casa? A pergunta não me sai da cabeça. Sabes ir ter lá a casa? A voz da Silvana dentro da minha cabeça. Nunca mais fico bom. Se a Silvana não me tivesse beijado e se não se tivesse metido dentro da minha cama, não me importava de estar doente uma semana ou duas. É bom não ter de me levantar cedo para ir para o liceu e sempre gostei de ter febre. Fica-se a pensar nas coisas de maneira diferente. Gosto dos delírios que a febre dá, até da dor amolecida em que o corpo fica. Eu gosto. Mas ao despedir-se, a Silvana perguntou-me: sabes ir ter lá a casa? E por isso tenho de ficar bom depressa. Tenho a certeza que a Silvana me perguntou isso, que não foi um delírio da febre, não foi. Eu nem nunca tinha pensado na Silvana assim, apesar de ser bonita. Tenho a certeza que aconteceu mesmo. A Silvana, ao pé da porta do quarto, a cara ainda afogueada e o cabelo solto. Fui eu que lhe soltei o cabelo. Sabes ir ter lá a casa? Tenho de ficar bom o mais depressa possível para ir ter à casa do cimento à mostra e do jardim de terra preta sem uma única flor. Ainda não me esqueci do caminho. Vai-se pela Avenida Grande, vira-se à esquerda, outra vez à esquerda, depois à direita. Mesmo que me tenha esquecido de uma parte, hei de descobrir como chegar à estrada por asfaltar. A partir daí é sempre em frente, durante muito tempo, sempre em frente, cada vez mais longe do mar. Campos de capim de um lado e do outro. Sim, sei ir ter lá a casa. A casa que não é só a casa dela, é a casa dela com o porteiro Kane. Mas agora não me vou pôr a pensar no porteiro Kane. Não posso pensar em tudo ao mesmo tempo. A luz do começo do dia já ilumina o quarto, mas na metrópole o céu demora muito a chegar ao azul da manhã. Consigo ver os contornos dos corpos da mãe e da minha irmã a dormir. Consigo até ver a cara da minha irmã e os caracóis louros espalhados na almofada. Já lhes conheço tão bem o sono que basta-me ouvir-lhes a respiração para saber se estão a ter sonhos bons ou maus. Se a mãe e a minha irmã estivessem acordadas, não conseguia pensar no que aconteceu com a Silvana. Ainda devo ter muita febre. Sinto o corpo a arder e a cabeça à roda, como se estivesse num carrossel. Sabes ir ter lá a casa? Se calhar as cismas da mãe também começam com um pensamento que toma conta de tudo. Acho que a Silvana veio cá para me ver e não para limpar o quarto. Talvez até já tivesse planeado tudo o que aconteceu. Se não consigo compreender as raparigas, ainda compreendo menos a Silvana, que é casada e pediu ao Tobias para lhe ensinar a dançar merengue na farra da passagem de ano. O Tobias é filho da Celeste, que é irmã da preta Zuzu, mas é mulato porque o pai era um branco do posto. O sonho da Celeste é que o Tobias case com uma branca, para não atrasar a raça, como ela diz. E está sempre a meter-se com a minha irmã. O meu Tobias gosta muito de loirinhas. O meu Tobias, um dia destes, ainda te convida para dar um passeio. Toda a gente falou da maneira como a Silvana dançou com o Tobias. Mesmo que a Silvana não fosse casada, não devia ter deixado que o Tobias a apertasse tanto, que as mãos do Tobias descaíssem para onde não deviam. As mãos mulatas do Tobias na Silvana, que se ria atirando a cabeça para trás. Se a Silvana tivesse deixado fazer o mesmo a um branco, já não estava certo. Mas portar-se daquela maneira com o Tobias ainda foi pior. O que vale é que o marido já está mais bêbado que um cacho. Foi o que o Sr. Acácio disse, do porteiro Kane, que assistia a tudo a rir-se, os olhos de réptil parados no rabo da Silvana e nas mãos do Tobias. O que é que ela quer, sei eu. Lambeu mais uma vez a mortalha do cigarro, a língua branca de cuspo. O que é que ela quer, sei eu. E dava-lhe já. Se o marido não estivesse tão bêbado, tenho a certeza que havia porrada da grossa. Os dois anjos de papel que a mãe comprou na tabacaria da esquina e colou na janela do quarto tornaram ainda mais triste o nosso Natal. Mas na farra da passagem de ano era quase como se estivéssemos lá. As mulheres com os vestidos compridos de costas destapadas e os homens a beberem cerveja como se fizesse calor. O Sr. Bento emprestou os discos que trouxe de lá e até os empregados do hotel, que estavam de folga, vieram ver como era uma festa de retornados. A mãe não pôs o pó azul nos olhos, nem o cor-de-rosa nos lábios, mas dançou descalça, como dançava para o pai. A minha irmã alisou o cabelo como no tempo em que não gostava dos caracóis e dançou agarradinha ao tosé cenoura, a cara encostada no peito, quase sem se mexerem. Não consigo perceber o que a minha irmã vê no tosé cenoura, que mesmo para a farra da passagem de ano foi com um dos fatos da arca dos pobres da igreja. Também dancei a noite inteira, apesar de a Teresa Bartolomeu não ter aparecido. O Maurita tinha razão. A Teresa Bartolomeu nunca viria a uma festa de retornados. Não sei porque disse que vinha quando a convidei. As raparigas são mesmo difíceis de compreender. Dancei com a Ruth e com outras raparigas, imaginando que era a Teresa que estava a dançar comigo. Nem foi preciso fechar os olhos. Mas isso foi antes de a Silvana me ter beijado, quando ainda era dono dos meus pensamentos e podia escolher pensar na Teresa Bartolomeu ou noutra rapariga qualquer. Sabes ir ter lá a casa? Sei, mas a casa também é do porteiro Kane, que é meu amigo. Arranjou uma bicicleta, empresta-me livros aos quadradinhos e às vezes dá-me cigarros. E eu não devia querer ir lá. Eu não devia querer. E a Silvana também não devia querer que eu quisesse. Sabes ir ter lá a casa? Um homem não pode trair um amigo, mesmo se a mulher dele nos faz o que a Silvana me fez. Tenho a certeza que a Silvana veio cá de propósito, que não foi um acaso. A mãe tinha dito na recepção que eu estava de cama e que a limpeza tinha de ser feita no outro dia. Mesmo assim, a Silvana abriu a porta e não se mostrou surpreendida quando me viu deitado no divã. Disse-lhe que a mãe tinha avisado que eu estava doente. Mas a Silvana, eu trato de ti. Lembro-me de ter metido os braços debaixo do lençol, por não querer que ela visse as mangas curtas de pijama. Devo ter crescido desde que cheguei à metrópole, que lá o pijama não me estava pequeno. Pôs-me a mão na testa. Estás a escaldar, disse. A mão dela estava fresca e soube-me bem. Vou molhar uma toalha à casa de banho para te pôr na testa. A voz da Silvana pareceu-me diferente, mas isso deve ter sido da febre, porque também via a cara dela desfocada. Estava muito próxima da minha, mas se não tivesse febre, devia conseguir focá-la. A minha mãe e a minha irmã foram almoçar, mas já voltam. E ela? Vão demorar, que está uma bicha muito grande. E eu? Estou bem, não preciso de nada. A Silvana pôs-me o dedo nos lábios. Xiu. Os doentes não falam. Trancou a porta por dentro e correu as cortinas. Os anjos do Natal, que a mãe comprou na tabacaria, ficaram do outro lado a tocar as trombetas colados à janela. A luz faz-te mal aos olhos. O quarto ficou na penumbra. Sentia o cheiro a maçãs verdes da Silvana. Ouvia a água a correr na casa de banho. A Silvana sentou-se na minha cama e passou-me uma toalha úmida na testa. Sabe tão bem. E a Silvana disse, eu sei que sabe bem. A voz dela estava diferente, como se estivesse rouca. Eu sei que sabe bem. Talvez não tenha durado mais do que uns minutos, mas a febre dá outra medida ao tempo. Pareceu-me bastante tempo. Abri os olhos e senti-me mais descansado. O corpo e a cabeça tão leves. Passou-me água fresca nos lábios. Estão rebentados da febre, disse. Tudo o que a Silvana me fazia era bom. Os dedos dela nos meus lábios, devagarinho. Eu fechava os olhos e pedia que quando os abrisse, a Silvana ainda estivesse ao pé de mim. Acho que tinha os olhos fechados. Quando a Silvana se debruçou sobre mim, só me lembro de sentir a respiração dela muito perto da minha cara. Abri os olhos e os lábios dela estavam perto dos meus. Tão perto dos meus. A boca da Silvana também estava fresca e também sabia a maçãs verdes. Se calhar foi um delírio da febre. Sabes ir ter lá a casa? Não, não foi um delírio. A Silvana beijou-me como nunca uma rapariga me tinha beijado, nem sequer a Teresa Bartolomeu quando lhe pedi namoro e pus o La Décadence a tocar. Estou a confundir. A canção preferida da Teresa não é o Lá de Cá Danse. Essa era a da Paula. A canção preferida da Teresa é outra. Não me consigo lembrar qual é. Sabes ir ter lá a casa? É por causa desta pergunta que não consigo lembrar-me de mais nada. Parece uma das mentiras do Gegé. Mas não. Não foi só um beijo que a Silvana me deu. Foram muitos. Eu tinha a boca quente da febre. E a boca fresca da Silvana sabia-me tão bem. Eu sei que sabe bem. A Silvana disse, és tão novo. Já não me lembrava do cheiro de uma pele nova. E destapou-me. Tive vergonha. Das mangas curtas. Ou de qualquer coisa em mim, não sei. Vergonha ou medo? Talvez medo. Que a mãe ou a minha irmã abrissem a porta. Apesar de estar trancada. Ou foi só depois que me lembrei que isso podia ter acontecido. O sabor das maçãs verdes na minha boca. E as mãos frescas da Silvana no meu peito. Não me deixavam pensar em nada. A Silvana disse, tem de se transpirar para a febre ir embora. Não sei se foi a Silvana que disse isso. Talvez fosse a Dona Gilda, quando o marido tinha as crises de paludismo. Tem de se deixar sair a febre pelos poros. A Silvana desabotoou a farda e pôs as minhas mãos no corpo dela, as minhas mãos quentes na pele branca da Silvana, que desapertou o sutiã. A Paula mal me deixava tocar nos colchetes do sutiã e a Silvana desapertou o sutiã. Era o que o Gegé dizia que a Anita fazia. Nem é preciso pedir para a Anita nos mostrar as mamas. Os mamilos, cor-de-rosa da Silvana, tão perto da minha boca. A barriga lisa da Silvana. A Anita mostra-nos tudo sem termos de lhe pedir. A Silvana deve ser como a Anita. Porque tirou as cuecas sem eu lhe pedir. O tufo de pelos pretos, a mão dela a levar a minha até lá embaixo, assim, devagarinho, num sussurro, a minha mão e a Silvana num sussurro. Não tenhas medo. Não tive. E agora também não tenho. Sabes ir ter lá a casa? Eu sei. Só tenho de ficar bom depressa. Pego na bicicleta e ninguém me para. Acho que lhe soltei o cabelo. Acho que as minhas mãos tremiam, mas consegui soltar-lhe o cabelo. Se já tivesse estado com outra rapariga, tinha sido diferente, mas a Paula tinha a mania que era uma santa e a Fortunata era preta. As pretas não são como as brancas. Trazem a boca do corpo ao ar e têm os filhos de pé. Era o que as vizinhas diziam. Se já tivesse estado com uma rapariga, sabia o que fazer. Não tinha ficado tão quieto quando a Silvana se deitou sobre mim. A Silvana, quase nua, sobre mim, tão bonita. As coxas e as mamas tão brancas e macias. A barriga lisa. E aquele tufo de pelos pretos. Já estiveste com uma mulher? Perguntou. Podes dizer a verdade, não precisas de ter vergonha. Com uma branca, não. Respondi. Mas já estive com muitas pretas. Não ia dizer que só estive com a Fortunata, que quase não conta. Não havia rapaz no bairro que não tivesse estado com a Fortunata, que tanto fazia aquilo como passava a ferro, nem o cigarro apagava. Não consegui perceber se o Gegé tinha razão e se há diferenças entre as brancas e as pretas. Deve haver. Fazer aquilo com a Fortunata era bom, mas não como foi com a Silvana. Pode ter sido da febre. A Silvana ficou num abandono que não sei explicar. Parecia que estava a ser levada para longe e que tinha de cravar as unhas no meu peito para não se deixar ir. Quanto mais sentia o corpo dela agarrado ao meu, mais parecia que a Silvana ia para longe. Eu ia partindo também, mas noutra direção. A Silvana sobre mim e eu sem medo de nada, sem pensar na morte do pai, na ida para a América, no plano de roubar os contentores dos mortos de Sanzapombo, na guerra, no hotel, no carniceiro do Grafanil, nos demónios da mãe, na tristeza da minha irmã, na metrópole. A Silvana sobre mim, mais bonita do que as raparigas com os brincos de cereja. A Silvana, com os olhos quase fechados, a respiração como num susto, as pernas duras e apertarem as minhas, o meu corpo cada vez mais dentro do dela, e o corpo dela a pedir, cada vez mais sofro, o meu corpo.